Brasília. Frequência 124, decimal 25, alternativa 126, decimal 55. Bom dia, sem identificação, mantém nível de voo 340, posição bridge, vai chamar o centro Brasília, frequência 124, decimal 25. Contact now Brasilia Center Frequency 124.25. 6827, Recife. morning, smoke items, maintain flight level 310, confirm Mach number and the cell phone code. Echo Romeo Charlie Juliet, maintaining Mach number 0.81. In case of communication failure over EUCOX position, India, Lima, Kilo, Oscar, X-ray, contact Hitchin Center, frequency 125.45, backup 126.85. localizada a 4.5 km do voo 32. Nossa, bom dia. Rodando muito bom dia, esse é o Xanera 625, está cruzando 1.300 pés na saída da EL. Xanera 360, direto Leda, 625. Insta 3359, estamos em Santo Brasília, 124.25, alterna 126.55. Marca o Santo Brasília, dando 3359, grata. Oceania 251, bom dia, sem identificação. Tudo mantém nível de voo 360 na altura de Brive, reporte nivelado. Brasília, 124.25, alterna 126.25 da 3657. Azul 6990, ascendente estação, mantém nível de voo 360. Azul 4100, chama Centro Brasília, 127.3, alterna 123.0, Azul 4100. Brasília, 124.25, alterna 126.55, gol na 541. Então, 3523, chame Centro Brasília, 124.25, alterna 126.55, então 3523. Liberal 9970, assina pra isso, recebe identificação, mantém a nível de voo 350, na proa de Sabog, aguardando a chegada na área, reporte descida. Chegamento 251, não confirma em quanto tempo, atinge nível de voo 360. Brasília, 124.25, alterna 126.55, TAM 3501. Gente, Panamá 251, em Brite, chama-se Brasília, 124.25. Unicentro Brasília, 124.25, alterna 126.55, voo 2061. Centro Brasília, 124.25, alterna 126.55, então 3645. Nada, 126.55, então 3645, bom dia. São 3093, Recife recebe, chama em Centro Brasília, 124.25. Voo 4741. 1821, chama Centro Brasília, 124.25, alterna 126.5, voo 1881. Boa noite, 21, no Recife, segue, chame Centro Brasília, 124, decimal 25. O Xanar é 251 no Recife. Xanar 251 no Recife, se tem condições de ascensão ao nível de voo 320. Xanar 251, Centro de 255, Recife. Gente, aguardo a coordenação, Centro de 255. E confirme se tem condições de atração ao nível de voo 380. Aguardo coordenação. 1199, chão em Centro Brasília, 124 decimal 25, alterna 126 decimal 55, voo 1199. Para iniciar a descida, onde você voa 340. Gente, aguarde a coordenação. Centro 255 foi aceita.